E vamos falar sobre uma iniciativa bem bacana que acontece aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Nós já abordamos, inclusive, né, numa ocasião anterior, este assunto aqui na nossa grade de programação. É o projeto Uma Boneca por um Sorriso, que é mantido aí, né, por voluntárias aqui na nossa cidade. Eu estou recebendo no estúdio a Noeli Royer-Locks, ela que é idealizadora desse projeto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Também recebendo aqui a Doraci Jara, ela que é uma das integrantes desta equipe. Bom dia. Bom dia. E também a Ângela Jales, que faz parte aí desse projeto, né? Enfim, eu até perguntei como é que eu apresentava vocês aqui no ar. Vocês disseram, né? Ah, todas nós somos bonequeiras. Bom dia, Ângela, tudo bem? Bom dia. Bonequeiras no sentido de fabricar, né, essas bonecas que são entregues a crianças aqui da cidade. Vou até pedir para a Noeli explicar um pouquinho de como funciona esse projeto, que o nome em si já é um nome bem chamativo, bem explicativo, né? Uma boneca por um sorriso. Como funciona o projeto? Como surgiu a ideia? Conte aqui para os nossos ouvintes um pouquinho sobre isso. Bom, a ideia surgiu do desejo de presentear bonecas de pano para crianças hospitalizadas. A princípio, funcionou bastante bem, mas com o aumento de risco de infecção hospitalar e tal, esses pequenos detalhes que fazem grande diferença, nós tivemos que até parar de fornecer para os hospitais, por questão de segurança mesmo, de transporte de bactérias, enfim. Mas aí nós já tínhamos, na ocasião, por condições de produzir mais do que demandavam os hospitais, nós já vínhamos atendendo outras entidades. Então, nós simplesmente continuamos atendendo outras entidades e já conseguimos alcançar muitas crianças, adultos, como idosos, por exemplo, ou alunos de APAE e ACDD, por exemplo. E como é que surgiu até essa ideia, pensando na boneca em si, né, nos bonecos em si? Foi uma ideia assim que partiu até de alguma ligação específica com relação a esse tipo de brinquedo? Como é que surgiu tudo isso? Eu já fazia bonecas de pano por hobby, pelo prazer de fazê-los, e eu percebia que quando a criança tinha acesso a essa boneca, ela, não sei se apenas pelo toque, acredito que não, mas porque o toque do tecido, tudo é macio, tudo arremete ao carinho, né? É aconchegante. Mas também pelo sentido de ter uma parceria, por ser uma figura humana, acredito que seja um dos motivos que atrai mais a criança, o lado afetuoso da criança. Então ela meio que transforma aquela boneca numa amiga, no caso dos meninos também um amigo, né? E a partir dali eu vi que fazia muita diferença eles terem ou não a boneca quando estivessem, por exemplo, adoecidos, uma gripe, alguma coisa assim. E aí eu pensei, nossa, por que não tentar ajudar alguém a se sentir melhor? E algumas das produções ali, né, que eu vejo, vocês fazem em larga escala, né, em grandes quantidades, e para isso demanda-se também toda uma articulação aí de materiais, pessoas principalmente, né, para colocar a mão na massa. Nós temos aqui duas integrantes, né, dessa equipe que estão conosco aqui participando da entrevista de hoje. A Doraci já veio, inclusive, né, numa entrevista anterior aqui participando da programação. Como é que surgiu esse interesse até de integrar essa iniciativa? Então, foi assim. Eu estava participando também de uma atividade lá e surgiu, a Noeli me convidou. E eu sempre queria fazer assim, um trabalho voluntário. E daí eu comecei. Eu também não sabia fazer boneca, não, mas lá não precisa saber, né? Cada um sabe fazer qualquer coisa que, né, que você tem ali o trabalho, você começa a fazer. E para mim, não tenho. Esse dia é sagrado, o dia do encontro lá, e eu gosto muito, e o dia de entrega, então não tem explicação para você dizer, né? Como é bom, como é gratificante ver uma criança feliz, você doar aquele trabalho que você fez, que você montou um pedacinho por pedacinho. E é muito gratificante, nós estamos integrados nesse trabalho aí e procuramos assim, porque é tudo doação, né? Toda a gente depende de tudo de doação, porque não tem, enfim, lucrativo nem nada. Então, nós estamos aqui procurando as pessoas que querem ajudar e vem vindo, né, de toda maneira que puder ajudar nós. Para nós sempre fazer mais e mais, né? Porque tem muita criança querendo ganhar uma boneca. E é uma vez, boneco, né? E é uma vez por semana? Como é que funciona até essa questão da, do momento ali que vocês se reúnem para fazer a, as bonecas? É uma vez por semana, um dia por semana, mas são três turnos. Manhã, tarde e noite, das quartas-feiras. Das 8h30 às 11h da manhã, à tarde, 14h às 17h e à noite, das 19h às 21h, no Centro da Juventude, lá no Jardim Naipi. Centro. Eles nos emprestam a sala. Centro da Juventude do Jardim Naipi, né, que fica aqui, próxima à região ali da Vila Holanda, né, para quem não conhece exatamente. Eu vou perguntar também para a Ângela Jales, né, como é que surgiu aí esse interesse também de participar desse projeto, como é que é a satisfação também de elaborar essas bonecas, sabendo depois, né, justamente do sorriso aí de quem vai receber este presente. Então, eu sempre, como a Noeli, eu sempre trabalhei assim com artesanato, fazendo principalmente bonecas. E sempre para dar de presente, nunca para vender. Eu sempre faço as minhas bonecas e dou de presente a pessoas com quem eu me deparo, com quem eu conheço, crianças e tudo. E teve uma época que eu trabalhei no lado dos velhinhos. E lá eu trabalhava com os velhinhos, uma das minhas funções era fazer artesanato com eles. E a gente fazia muitas bonecas lá para vender dentro do lar. E quando eu saí de lá, eu pensei comigo, aí eu não vou ficar parada, eu preciso procurar fazer meus artesanatos em algum lugar. E aí eu estava fazendo fisioterapia e uma senhora me indicou que lá no centro de juventude tinha esse trabalho voluntário. E quando eu saí da fisioterapia, eu fui direto lá. Cheguei, a Noeli estava na parte da manhã, estava lá. Eu conversei com ela, perguntei se poderia participar, e ela disse assim, olha, se você quiser ficar agora, já pode ficar. E depois daquele dia, eu fiquei fazendo esse trabalho, que é um trabalho que me dá muito prazer, porque é algo que eu faço por amor, porque eu gosto, né? É um trabalho também que a gente faz esse trabalho não visando... o dinheiro, ganhar dinheiro, porque é um trabalho voluntário. Mas é um trabalho que a gente visa fazer alguma pessoa feliz. Seja ela criança, velho, adolescente, uma pessoa que está no hospital. É ver, através do nosso trabalho, um sorriso, né? um despertar dos sonhos. Porque quando a gente trabalha com boneca, o que é a boneca em si? É algo que nos remete a nós sermos criança, ou então a gente voltar a ser criança. E teve uma época que a Noeli foi até também no lado dos velhinhos, onde levou as bonequinhas e os bonequinhos para dar para eles. Com certeza, ganhou muito sorriso. Por quê? Porque levou eles a refletir lá no passado, aquela criança que está dentro de cada um de nós. Então, é um trabalho maravilhoso. Porque é um trabalho que precisa do amor. E o amor é uma escolha. O amor não é um sentimento. Às vezes a pessoa pensa assim, ai, eu amo fulano porque eu sinto aqui no meu coração esse amor. Não, o amor é uma escolha que você escolhe todo dia amar. Quando a gente tem um dia na semana... lá no centro de juventude, é de manhã, à tarde e à noite. Então, toda a nossa equipe tem nossos afazeres em casa, tem nossos maridos, filhos, tem nossos compromissos. Então, a gente escolhe naquele dia, tirar aquele horário, seja de manhã, à tarde ou à noite, para ir lá. E quando a gente chega no grupo lá, é grupo de mulheres, que a gente se reúne para fazer o quê? A prática desse amor, é lá que a gente vai praticar, porque é lá que a gente vai começar a fazer essas bonecas, a gente corta, a gente desenha, a Noeli vai para a máquina, outra vai encher, a outra vai fazer os cabelinhos. É um trabalho que é uma equipe que a gente vai fazendo tudo com muito amor. E dentro do grupo também ainda existe a nossa convivência, que não deixa de ser... uma terapia em grupo, porque lá a gente está junto, a gente conversa, a gente chora as nossas pitangas, a gente ora uma pelas outras, quantas e quantas vezes chega uma lá que não está muito legal e a gente começa a conversar, diz, vamos orar aqui. E a gente assim vai nessa nossa convivência, a gente vai fabricando as bonequinhas. E o interessante também, que é um trabalho que a gente faz, assim, é o ano todinho. A gente começa de janeiro, fevereiro, e vai até o final do ano fazendo aqueles trabalhos para quando chegar num dia, o dia da criança ou o Natal, a gente chegar e entregar aquele trabalho que passamos o ano todo fazendo para a gente receber um sorriso, um abraço. E aí é onde eu digo que é amor. Isso é o amor verdadeiro, aquele amor que a gente faz, a gente não conhece. Esse trabalho que a gente está fazendo agora, por último, da Dona Chica, a gente ainda não terminamos. A gente vai entregar para a Dona Chica e a gente não vai participar. Então, a gente não tem noção quem é que vai receber, como é que vai ser o dia da festa. A gente vai só proporcionar essa alegria. Isso, para mim, é amor. Amor que o mundo de hoje precisa das pessoas se doarem, fazerem, sem ter aquele pensamento de dizer assim, olha, eu quero troca, eu quero receber a glória para mim. Não, a gente faz porque a gente quer fazer uma criança feliz, um adolescente, um velho. E aí também entra a parte da sociedade, que precisa saber desse trabalho maravilhoso que a gente faz. A gente não trabalha com UNG. Foi uma ideia que nasceu na cabeça da Noeli, e ela pagou para ver. Ela disse assim, vou fazer e vou juntar. E ela, nessa doçura que ela tem, esse jeitinho carinhoso, ela conseguiu essa equipe, conseguiu o lugar. E a gente precisa, assim, de material para a gente levar esse sonho adiante, para a gente levar esses sorrisos mamais. Precisamos de material como tesoura, principalmente de tesoura, né, Noeli? Como a gente precisa de tesoura, gente? De tesoura, de tecido, de linha, de tudo que faz, né, enchimento, para fazer as bonequinhas, de lã. Tudo isso a gente precisa. E aí a gente deixa, aproveita esse momento, né, para deixar. Quem quiser doar, a gente recebe, né, com muito carinho e com muita esperança de fazer ainda mais bonecas e fazer mais pessoas felizes. E é essa a minha fala que eu tenho de falar. A boneca por um sorriso não é só as crianças que sorriem no dia, mas é nós. Como adora se rir quando a gente começa a pegar as bonequinhas, ver os cabelinhos, ver os olhinhos, quando a gente vai vestir. É maravilhoso. É um sonho. É amor. Isso é que faz a diferença na vida da gente. Isso é que precisa fazer a diferença na vida desse mundo aí louco, onde todo mundo está tão ocupado, todo mundo tão apressado em ir para o trabalho, em ganhar dinheiro, em ser alguém assim, ah, eu quero me sobressair por ser importante, por ter estudo. Não, às vezes a gente pode ser feliz por tão pouco, né? Por tão pouco. E é isso que a gente tem que deixar aqui nessa manhã para vocês. Uma boneca por um sorriso nasceu de um sonho da Noeli, mas também a gente conta com a ajuda de cada um de quem está nos ouvindo. Quer nos ajudar? Ajuda com alguma doação. Ajuda também a fazer. Vai lá fazer com a gente. É, são 3 turnos, de manhã, à tarde, à noite, na quarta-feira. Se programem, né? A gente passa a semana toda esperando na quarta-feira. E aí a gente, naquele dia, a gente deixa aquele dia reservado. Isso qualquer um pode fazer. É só escolher amar. Amor é uma escolha. Eu escolho amar. E é muito interessante quando a gente descobre que o importante não é só a gente amar filho, marido, as pessoas que a gente conhece. O importante é a gente amar aquelas pessoas que a gente talvez nem conheça, aquelas pessoas que não estão no nosso convívio, mas aquelas pessoas que precisam sim desse amor e desse carinho. De uma boneca por um sorriso. Muito obrigada. E eu tenho certeza aqui que os ouvintes que nos acompanham conseguiram captar aí na essência, né, da sua fala, toda essa grandeza mesmo desse projeto, tudo que representa, né, para cada uma de vocês esse projeto. Noeli, vou até perguntar sobre o tamanho da equipe. Hoje, quantas pessoas mais ou menos participam aí desse projeto lá, fazendo efetivamente as bonecas, né, prestando seu apoio ali? Bom, na confecção das bonecas, nós temos em torno de 40 pessoas que não estão todas lá na quarta-feira. Gira um pouco, porque algumas têm algum compromisso e tal, mas no geral dá em torno de 35, 40 pessoas na ativa agora. Mas nós temos provavelmente mais de 100 pessoas que acabam colaborando indiretamente, né? Que são os doadores de materiais, alguns, claro, dos voluntários também doam material, mas muito vem de fora. Então, de fora, eu digo, da cidade, de outras pessoas, e fora do grupo de confeccionistas. E, então, deve passar de 100 pessoas que doam esses materiais, a própria imprensa, que colabora na divulgação, enfim, outros trabalhos, o próprio Centro da Juventude, que tem uma equipe maravilhosa que está lá sempre atendendo minhas bonequeiras, atendendo todo mundo com carinho. A sala é emprestada, quer dizer, um órgão público. O nosso projeto não é de um órgão público, é um projeto simplesmente voluntário, e o Centro da Juventude apenas nos empresta o lugar. Eu digo apenas, só que sinceramente, sem essa sala no Centro da Juventude, nós não teríamos nem começado, porque não tínhamos onde fazer. Então, o apenas é entre aspas mesmo, porque é fundamental a sala que nós temos no Centro da Juventude. É o paraíso para nós. E ao longo deste ano, né, vocês fizeram ações, como você descreveu, o início foi lá com a questão das crianças que estavam hospitalizadas. Sim. Nesse ano, vocês fizeram também ações com a APAE, aqui em Foz do Iguaçu, né? Isso. Nós iniciamos em julho de 2016 e de lá atendemos hospitais naquele ano, em 2016, e no Dia das Crianças e Natal, nós atendemos apenas o Hospital Municipal e o Costa Cavalcante. Aí, no ano seguinte, o PECAM, Lar dos Velhinhos, um asilo de senhoras em Cascavel, mais outras entidades assim, com volume menor de crianças. Ano passado, o Centro de Nutrição também, né? 2017, também ainda o Centro de Nutrição, aqui da cidade mesmo. A ACDD para o Natal, que foi também maravilhoso, que foi os lugares onde nós podemos levar as bonequeiras, é que é muito bom, porque todas se envolvem, todas recebem esse carinho, e elas ficam assim, ó, com essa carinha congelada no sorriso depois. E esse ano nós atendemos mais de 500 alunos da PAI. Todos os alunos da PAI tiveram a oportunidade de receber uma boneca, ficaram muito felizes também. Foram 2 dias de entrega, manhã e tarde, maravilhosos, cansativos, mas impagáveis. E agora, para o Natal, nós estamos concluindo essa semana 100 unidades que vamos entregar para a Dona Chica, no projeto que ela tem na Vila das Batalhas, que é um projeto que ela já tem cerca de 20 anos. Então, não poderemos atender todas as crianças dela, porque não conseguimos fabricar o suficiente. Mas as que nós conseguimos, vamos entregar a ela, e depois, no Natal, ela entrega para as crianças. Dona Chica, que é moradora ali, né, da chamada Vila das Batalhas, isso, na região ali do Morumbi, ela promove várias ações ao longo do ano, né? Voluntariamente ela vai, inclusive, né, de porta em porta, batendo ali, pedindo doações, pedindo para as empresas ali na região da Vila Portes, né, doce, tudo que puder realmente colaborar com as crianças, para que ela possa fazer festas para os moradores ali, né, para as crianças de uma das áreas mais vulneráveis aqui de Foz do Iguaçu. Bom, vocês precisam, né, eu até perguntei isso antes, vocês precisam sempre de doações de materiais. Sim. Né? A Ângela já colocou aqui a questão prática até das tesouras, né? Que sempre é muito necessário. Então vamos lá, quem está nos ouvindo agora e que tem alguma disponibilidade, pode colaborar. O que é que vocês precisam aí de mais, digamos assim, imediato, né, para manutenção do projeto, para continuar com todo esse trabalho de confecção? Isso, que nem para esse ano, nós estamos concluindo, está tranquilo, mas já podemos receber para o ano que vem. Então, nós precisamos, claro, das tesouras para cortar tecidos, porque elas vão se estragando, enfim, está difícil. Aí o tecido de algodão cru, que é o que nós utilizamos para fazer os corpos, nós vamos precisar em torno de uns 20 metros. O enchimento de 40 a 50 quilos de fibra siliconada, que é uma fibra específica, que é lavável, esterilizável, fácil de secar. Então, quando a criança recebe essa boneca, a mãe vai poder lavá-la e limpá-la. É, aí também linhas, fitas para vários acabamentos. E a tinta preto, branco, para os olhos. Aquele pincel de contorno, que é um pincel específico para contorno dos olhos, que fazer cílios e tal, que deixa um acabamento, que faz o sorriso da boneca, que deixa um acabamento delicado. Qualquer coisa, a pessoa pode entrar em contato com a gente ou pelo Face ou pelo telefone que foi deixado, e a gente explica certinho qual é. Também de tecidos de algodão estampadinhos para vestidos, esses detalhes. Tecidos de malha para roupinha dos meninos. Por que de malha? Porque os vestidos das meninas no tecido de algodão nós colocamos de uma forma que ele pode ser aberto ou amarrado, tal, fica fácil de trocar para lavagem. E a roupa do menino, que faz a bermuda e a camiseta, se não for de malha, ela não vai ceder na hora de vestir ou de tirar. E a cabeça deles é grande, precisa, tem que ter cara de criança, a cabeça precisa ser grande em comparação ao corpo. E os pés também. Se não tiver aquele tênis enorme que eles adoram pegar na mão para ficar amassando, apertando, não vai ter o mesmo efeito. Então, nós precisamos de tecidos que cedam na hora de vestir ou tirar a roupinha para lavar. Então, essa é a finalidade de ser uma malha elástica, né? Que mais, meninas? Esqueci de alguma coisa? É uma quantidade grande, uma quantidade de grande materiais ali. Geralmente a gente deixa ali também a cola, né, de cola quente. Ah, sim. Uhum. O bastão de cola quente para as pistolas pequenas, nós utilizamos apenas a pequena, então é o bastão fino, porque a cola grande deixa muito resíduo, muita cola na hora de aplicar. Então a pequena fica mais bonitinha, mais delicado. Nós utilizamos retalhos de malha para o cabelo. Ali já o que vai sobrando na hora de cortar as bermudas, as camisetas, a gente utiliza para o cabelo. E também ainda temos bastante, digamos assim, cabelo de malha. A lã também é muito importante, porque dá um cabelo muito lindo para as meninas. Então quem tiver lã para doar, pode ser aquela baratinha. Claro que se for uma lã trabalhada, mais bonita, vai dar um cabelo mais bonito. Mas já com aquela lã mais simples também dá para fazer muito cabelo bonito. Quem quiser aí colaborar, então, como é que pode fazer? Tem página no Facebook, telefone, ali o próprio Centro da Juventude também. Qual que é a orientação que você dá? Isso, tem a página do Facebook, a pessoa pode deixar um recado, entrar em contato com a gente, deixar um recado. Podemos buscar, ela pode trazer ao Centro da Juventude. A página chama-se Uma Boneca por um Sorriso. Né? Uma Boneca por um Sorriso é a página, fica facilzinho de lembrar, né? E também o telefone, que já foi disponibilizado algumas vezes, né? Que é o 999693729. Vou até repetir aqui, é o 999693729, né? Isso. O contato para... Enfim, se saber precisar mais que busque material, saber se voluntariar. Os voluntários podem ser homens, mulheres, crianças, se a pessoa tem alguma deficiência, não tem deficiência, não importa. Basta que queira se doar, que queira participar, está com a gente. Portanto, né, projeto Uma Boneca por um Sorriso, estamos divulgando com a maior satisfação do mundo, né, esse projeto aqui através da RCI. Eu agradeço mais uma vez, né, a vinda aqui da Noeli Royer. Muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês pela divulgação. Também pela Doraci Jara, que é a segunda vez que vem aqui conosco também. Muito obrigado. Muito obrigada pela ajuda de vocês e seja sempre, né, essa oportunidade aqui. E também a Ângela Jales, que fez aí esse testemunho, né, que certamente mexeu com bastante gente aí que está nos acompanhando. Muito obrigado pela participação, Ângela. Obrigado, digo eu, que Deus te abençoe, te dê muita sabedoria e essa vontade de estar sempre nos ajudando, não só a gente, né, mas tanta gente que precisa de ser divulgado, que Deus continue abençoando vocês, tá?